Alô, Salvador, bom dia, 4007 Azul. Bom dia, prossiga. Bom dia, tudo bem? Vou confirmar a pista 10 operando ali, com menos 90. Sim, o pistão no zero, apenas os primeiros 90 metros estão impraticáveis. Maravilha, então. Então, pra, se quiser coordenar pra gente aí, por favor, 360 pro Rio. Sim, será coordenado 360 para RJ na saída da Eldiner. Ok, obrigado. Azul 4007, pronto, cópia. Prossiga. Azul 4007, autorizado para RJ, número voo 3620, via Upper Whisky 50, decola da pista 1 no 0, com curva à direita após a decolagem na saída da EL, transição de NER, transponder 5166 e a frequência do controle 119.80. Autorizado 360, Brusque 50, decola da 10, curva direita, da Eldiner 5166, 1988, controle. Obrigado. Correto, chame pronto, Azul 4007. Chamarei.